andrecedismoral.com.br. Eu atualizei. Chama. Repertório novo. Deu bala 2021. Olha o delay, Vando. Yarigato, sayonara. Ela bebe, bebe, bebe, nunca dá. Arigato, sayonara. Ela bebe, bebe, bebe, nunca dá. Olha as japonesas dando golpe no Brasil. Olha as japonesas dando golpe no Brasil. Saiu, curtiu, bebeu, sumiu. Saiu, curtiu, bebeu, sumiu. Chulim, chulim, chulim, chulim. Ela bebeu, bebeu e saiu de fininho. Chulim, chulim, chulim, chulim. Ela bebeu, bebeu e saiu de fininho. Chulim, chulim, chulim, chulim. E ela bebeu, bebeu e saiu de fininho. Chulim, chulim, chulim, chulim, chulim. É tão lindo que o Xê dizendo chulim, chulim. Diga aqui, chulim, chulim para suas fãs. Chulim, chulim. Alto, alto, alto. Chulim, chulim. Aê. Arigato, sayonara. Ela bebe, bebe, bebe, nunca dá. Arigato, sayonara. E ela bebe, bebe, bebe, nunca dá. Olha as japonesas dando golpe no Brasil. Olha as japonesas dando golpe no Brasil. Saiu, curtiu. Tu é ruim, traz nem uma aguinha pro cara. Saiu, curtiu, bebeu. Já gravei 50 músicas e o bicho não traz um copo d'água pro cara. Chulim, chulim. Chulim, chulim. Trazer agora, doutor, desculpa aí. Ah, doutor, chulim, minha chulim, pomba. Chulim, chulim. Ela bebeu, bebeu e saiu de fininho. Chulim, chulim, chulim, chulim. Ela bebeu, bebeu e saiu de fininho. Chulim, chulim, chulim, chulim. Olha o delay, Vando Guita. Olha, quem trouxe água foi Vando, ó. Olha. Tá.